Graça e paz, irmãos, irmãs, é com muita gratidão ao Senhor sempre que nós compartilhamos um capítulo da Bíblia com vocês. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo de número 16 de Deuteronômio, capítulo que fala sobre a celebração da Páscoa, a festa da colheita ou das semanas, a festa das tendas ou dos tabernáculos, e trabalha no finalzinho com a advertência contra a idolatria. Um capítulo muito rico, muito lindo, mas de fácil compreensão, tá bem? Só você fazer a conexão com outros textos de Êxodo, e você vai relembrar as questões da Páscoa e outras que eu já mencionei agora. Então, somente é importante, se você está começando na fé, fazer essa conexão e verificar como foi, como aconteceu a Páscoa, como foi instituída a festa da colheita, do tabernáculo. Muito importante. E sempre o chamado ou exortação contra a idolatria. Muito bem, vamos começar o capítulo então, capítulo 16 de Deuteronômio. Faço com vocês a leitura de abertura e logo em seguida já entro no texto propriamente dito. Também não esqueça que o título desse livro no hebraico significa "Estas são as palavras". O título original não é Deuteronômio, é "Estas são as palavras" ou, uma forma compacta, "As palavras". Tá bem? Eler da Devarim, "Estas são as palavras". Faço a leitura, então, de abertura devocional. O nosso irmão, responsável por isso, nos manda um texto do pastor Antônio Júnior. E diz assim: reconhecer suas fraquezas diante de Deus é a atitude mais corajosa que você pode ter. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de coração abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Salmo 34, 17 a 20. Ele nos abençoou e nós o abençoamos e abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura de Eler da Devarim. Estas são as palavras, ou Deuteronômio, capítulo 16. Ainda antes da leitura, só para você poder buscar referência, fazer conexão, você que pegue no seu celular aí, Êxodo 12, de 1 a 20, Levítico 23, 5 a 8, Números 28, 16 a 25, e você vai poder se aprofundar nessas questões. Diz assim o texto: guarda o mês de Abibe, e celebra o Pessah, a Páscoa do Eterno, o teu Deus, porquanto foi numa noite do mês de Abibe que Yahvé, teu Deus, te libertou e te fez sair do Egito. Seguem as instruções, irmãos e irmãs, sobre três festas anuais. Então nós vamos falar de três festas anuais nessa devocional. Quanto à administração da justiça ou santidade de Deus. Também, quando a gente fala de justiça, no original também, isso significa bondade, justiça, bondade, santidade. Então, esse é o sentido maior do termo justiça no hebraico. Quanto à administração da justiça e sobre a proibição de qualquer contato com símbolos ou manifestações dos povos pagãos. Atenção a isso mais uma vez. Qualquer contato com símbolos ou manifestações dos povos pagãos. Diz assim o versículo 2: sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, o teu Deus, um animal dos teus rebanhos, de bois ou ovelhas, no local que Yahvé escolher para a habitação do seu nome. Não comerás pão levedado feito com fermento, mas durante 7 dias de celebração comerás tua oferta com matzá, o ázimo, o pão sem levedo, não fermentado, o pão que faz recordar a aflição, pois foi às pressas que deixaste a terra do Egito, a fim de que em todos os dias da tua vida te lembres da época em que abandonaste o Egito. Durante 7 dias não permitirás que seja encontrado fermento em todo o teu território, e da carne que tiveres sacrificado na tarde do primeiro dia, nada deverá sobrar para a manhã seguinte. Não poderá sacrificar a Páscoa em qualquer das cidades que Yahvé, teu Deus, te concederá, mas exclusivamente no lugar que o próprio Yahvé, teu Deus, tiver escolhido, para aí fazer residir o seu nome. Sacrificarás o cordeiro de Pessa da Páscoa à tarde e ao pôr do sol. O comerás no tempo determinado em que saíste do Egito. E o grelharás e o comerás no local específico que o Eterno, o teu Deus, determinar. Ao raiar do novo dia, voltarás e irás para as tuas tendas. Durante 6 dias comerás pães ázimos, sem fermento, e no sétimo dia haverá uma solene reunião geral em honra de Yahvé, o Elohim, o teu Deus. Nenhum trabalho realizarás. Meus irmãos e irmãs, a Páscoa é sem dúvida nenhuma a data mais importante do calendário cristão. É a data mais importante do calendário judaico, por causa da libertação do povo de Israel do Egito, lembrado até hoje, transmitido de geração a geração e celebrado até hoje. E para nós, cristãos, a data mais importante do que o momento em que nós celebramos o nascimento de Jesus, não sabemos a data exata, temos uma previsão aproximada. Mas a data mais importante não é a do nascimento, e sim a Páscoa, porque na Páscoa, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na sexta-feira, remiu todos os pecados, houve o sábado, o sétimo dia, e no domingo, a ressurreição. O que significa isso tudo? Significa que Deus nos libertou do Egito. Também fomos libertos do Egito. Não a nação, no nosso caso, como cristãos, mas o Egito passou a representar, no calendário judaico-cristão, uma referência ao cativeiro. Então, na ressurreição, se consolida que Jesus morreu na cruz, na sexta, pagou todo o pecado, de todo aquele que nele crê. Houve o descanso e no domingo ele triunfou, levantou da morte, triunfou sobre a morte, levantou da morte, dando a certeza de que a vida é mais forte do que a morte. E como a vida é mais forte do que a morte, nós recebemos a vida de Deus, e recebendo a vida de Deus, somos livres do poder do pecado, da lei do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte. A lei, ela nos ensina, nos educa. Falando de Antigo Testamento, a lei é um ensinamento, é um estatuto, é uma constituição daquilo que Deus deseja. Mas ela não tem poder para libertar. Ela tem poder para sinalizar, ensinar. É só através do pleno cumprimento da lei que você está livre do cativeiro do pecado, do cativeiro do Egito. Como nós pecamos, em pecado já fomos concebidos, não podemos dizer de modo algum que não temos pecado nenhum. Não, já fomos concebidos em pecado. E para triunfar sobre esse pecado e sobre a morte, que é consequência, uma consequência que ocorre após o pecado, uma consequência do pecado, para nós sermos libertos da morte, do salário do pecado, então, só através da ressurreição, só através do novo nascimento, só através de aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida, como Salvador do nosso pecado. Aceitar a graça que operou em nós quando estávamos mortos em delitos e pecados. Aceitar a graça que nos justifica. Aceitar a graça que nos salva. Aceitar a graça que nos santifica. Aceitar a graça que nos glorificará. Já glorifica agora, já glorificou desde o dia que aceitamos a Jesus, mas não totalmente, porque ainda estamos nesse mundo tenebroso, nesse corpo, e um dia nós viveremos sem o corpo dessa morte, viveremos com um novo nome, um novo corpo, viveremos na dimensão do Jardim do Éden, do paraíso, dos céus abertos, viveremos na dimensão da terra prometida, viveremos a Nova Jerusalém, viveremos na plena comunhão com Deus. Esse é o sentido da Páscoa. Claro que sobre Páscoa podemos falar, não são horas, são horas, dias, semanas, anos, meses, né? Uma eternidade. Nós vamos falar sobre Páscoa e celebrar a Páscoa juntamente com Deus. Mas eu quero que você lembre, então, é a data mais importante do calendário, porque ela aponta para a nossa libertação do pecado, do cativeiro do Egito, do pecado, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos escraviza, ou de tudo aquilo que nos escravizou e nos prendeu, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, Deus nos faz celebrar essa vitória e consolidou essa vitória em Cristo Jesus. Ele já tinha até operado essa obra prevenientemente antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi imolado por Deus, como diz a pastora Margarete, Deus não é pego de surpresa. Eu gosto muito dessa expressão que ela usa. Deus não é pego de surpresa. Em nada. Então ele já havia imolado o cordeiro. E imolado o cordeiro eternamente, sacrifício único e perfeito, de tal maneira que nós, agora com esse sacrifício único e perfeito, podemos sair do cativeiro. Saímos de todo o cativeiro. Irmão, pense no todo agora. De todo o cativeiro espiritual que diz respeito à vida inteira, todo o cativeiro na mente, todo o cativeiro nos sentimentos, todo o cativeiro no corpo, essa libertação ela é absoluta, ela é integral, ela é plena, não sobra nada de cativeiro. E nós podemos então celebrar essa vitória. E para a celebração, eles, os judeus, voltando ao texto, tinham essa festa que era feita, né? Com um animal dos rebanhos, num local escolhido por Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Começou isso no tabernáculo do deserto, comendo pão sem fermento. Na verdade, começou um pouco antes da libertação mesmo. Um pouquinho antes da libertação do Egito, já começou a celebração lá no Egito da festa da Páscoa. Depois foi transformado numa festa no deserto. Depois foi transformado, numa festa onde ficava a Arca da Aliança. Depois no templo. Ou seja, ao longo da história, alguns lugares foram sendo escolhidos para se celebrar. E essa celebração era com um animal, ele deveria ser comido por uma família, ou se a família fosse pequena, reunia uma outra família com eles, para que comessem o máximo possível durante a celebração, durante a noite, e depois que acabasse, não poderia ser jogado fora. Aquele animal deveria ser queimado. Isso nos ajuda a pensar também, na Santa Ceia, né? Como ainda hoje, por falta completa de conhecimento da palavra de Deus, os elementos da Santa Ceia são. Eu já presenciei, pessoas perguntando se jogavam fora, se jogavam no, na pia do banheiro, ou coisa parecida. Não, esse alimento foi consagrado, aí você come o alimento até o final, reparta depois entre os pastores, líderes, mas coma desse alimento. Esse alimento não pode ser jogado fora. Então eles tinham. O animal que era comido, o pão sem fermento, que representa a integridade, você mesmo por dentro e por fora. Uma pessoa que é íntegra é assim, é o mesmo por dentro e por fora. Mesmo quando erra, quem te conhece sabe que você é inteiro ou inteira. É só olhar para a história de Moisés, que pecou contra Deus no final da vida dele. Aliás, pecou quando matou um homem, depois, no final, pecou também, mas ninguém questiona a integridade de Moisés. Ninguém questiona a integridade de Davi. Mesmo tendo pecado, eu não vou contar toda a história deles, mas muitos homens e mulheres de Deus. Em que você olha e não se questiona a integridade. O que você vê por dentro é o mesmo que você vê por fora. As discrepâncias, os erros, os acidentes, os pecados podem acontecer, porque ainda estamos num processo de santificação. Todavia, você olha para alguém e vê: olha, essa pessoa é assim. Essa pessoa é de Deus. E eles faziam essa festa e toda a celebração demorava 7 dias, na verdade, e deveria ser feito, como eu disse, num local escolhido pelo Eterno, e durante 6 dias se comia o pão ázimo, sem fermento, e no sétimo, uma reunião solene geral em honra de Yahvé. Então, aleluia, louvado seja Deus pela Páscoa, porque é o momento mais importante da nossa vida. É a celebração da vitória contra a escravidão. Pense isso no âmbito mais abrangente que você puder. É a vitória contra a escravidão, é a vitória da vida sobre a morte, da justiça sobre a injustiça, do amor sobre o ódio, da paz sobre a violência, sobre a guerra, né? Então, é a vitória do amor, é a vitória plena. Isso é Páscoa, isso é a vinda de Jesus. É isso que nós devemos celebrar diante do Senhor. E não só no calendário pascal, mas em toda a nossa vida deve ser uma celebração da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da libertação contra a escravidão. Amém. Versículo 9 a 12, festa da colheita. Contará 7 semanas a partir do momento em que lançares na foice teu omer nas espigas, começarás a contar 7 semanas. Lembre, 7 vezes 7, sempre representando duplo 7, significa dupla perfeição. O único ser em toda a história que nós podemos atribuir dupla perfeição é o Messias, é Jesus de Nazaré. Plenamente, perfeitamente Deus, que se fez plenamente, perfeitamente humano. Versículo 10. Celebrarás então a festa do Shavuot, das semanas, em honra de Yahvé, teu Deus. A oferta espontânea que tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado. E te alegrarás na presença de Elohim, teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em tua cidade, e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que igualmente vivem no meio de ti, todos no lugar que o próprio Yahvé, teu Deus, houver designado para aí fazer assentar o seu santo nome. Lembra que foste escravo e peregrino no Egito, e cuida de obedecer fielmente a todos os decretos. Olha aí, a festa da colheita. A grande festa da colheita, apontando para o jubileu. E essa festa da colheita tem a ver, apontando para o jubileu e apontando para a descida do Espírito Santo, né? Mas tem a ver diretamente com o momento de ação de graça do povo de Israel, que depois de 7 semanas, a partir do momento que se colhiam as espigas, começavam a contar 7 semanas e celebravam a festa do Shavuot, das semanas, em honra de Yahvé ou Elohim. Tá bem? E aí se fazia uma oferta espontânea. E nessa oferta espontânea, todos eram convidados primeiro para a festa e se providenciava para que ninguém ficasse de fora. Todos deveriam ser cuidados, todos deveriam ser amparados, todos deveriam ser agraciados. Todos quem, pastor? Tu, teu filho, agora que está me ouvindo a devocional, você, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, atenção, o levita que vive em sua cidade, há levitas que ainda vivem entre nós, absolutamente dedicados à obra, que são missionários, o estrangeiro, lembrem que vocês, nós, os judeus, né? Eles foram estrangeiros na terra do Egito. Então, a palavra era: lembra dos estrangeiros que estão no meio de vocês. E nós lembremos dos estrangeiros. Não tenhamos nenhuma xenofobia, nenhum preconceito contra o estrangeiro, seja de que lugar for. O levita, o estrangeiro, e agora um cuidado sempre especial com o órfão, que precisa do seu amparo, e com a viúva, que precisa do seu amparo, porque a viuvez é uma situação dificílima, né, de solidão, de alguém que viveu anos e anos e anos casado com casada com o seu marido, agora viúva. Não é só uma questão de poder aquisitivo, não é só uma questão de condição financeira, mas há um sentimento de ausência, há uma ausência da presença, ausência da presença do esposo, ausência da presença da esposa. E então nós precisamos amparar a viúva ou o viúvo, amparar todas as pessoas. É tempo de festa da colheita, devemos repartir com todos. Isso aponta para o ano do jubileu, o ano sabático, né? 7 vezes 7, e depois o ano do jubileu, onde todo cativeiro é eliminado em nome de Jesus. O ano sabático e o ano do jubileu vão representar a vinda de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Todos são convidados a celebrar a festa. E ninguém pode ficar de fora. E nós não podemos esquecer ninguém. Nem o filho, nem a filha, nem a viúva, nem o órfão, nem o servo, nem a serva, nem o estrangeiro, ninguém. Ninguém pode ficar de fora. Então, não deixe que ninguém fique de fora. Faça o que você puder e faça a mais do que você puder até. Dê um passo a mais. Eu li um livro lindo da Joni Erickson, que se chama Um Passo a Mais. Então, dê um passo a mais, sempre, e lembre de todos e todas. Bom, a terceira festa, festa das tendas ou tabernáculos. Lembrem que Deus veio fazer morada com o povo de Israel numa tenda. Essa tenda foi preparada especialmente, orientada por Deus. Deus orientou a Moisés para que erguesse um tabernáculo no meio do deserto. E no meio desse e nesse tabernáculo, em meio ao deserto, Deus habitava. E habitava ali no tabernáculo, e a sua manifestação se dava ali. É uma coisa linda. Então, essa é a festa das tendas ou tabernáculos. E depois o povo de Israel passou a guardar essa festa como uma lembrança do período que eles viveram em tendas. 40 anos vivendo em tendas no deserto. Vamos ver? Versículo 13. Celebrarás também a festa do Sukkot, das tendas, durante 7 dias, após ter recolhido o produto da tua eira, separado os cereais da palha e ter esmagado todas as uvas e olivas dos seus lagares. Alegra-te nessa grande festa com teus filhos, tuas filhas, teus servos, tuas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades. Durante 7 dias festejarás em honra ao Senhor, o teu Deus, no local que Yahvé tiver indicado, pois o Eterno, o teu Deus, vai te abençoar em todas as tuas colheitas, em todo o trabalho das tuas mãos, com o objetivo de te proporcionar plena felicidade na terra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé. Aí já era uma prática cerimonial, também uma orientação cerimonial para o povo de Israel. 3 vezes por ano, os homens iam até diante de Yahvé, no lugar que ele houver escolhido. Na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas. Tá bem? Então não esqueça. Festa dos pães sem fermento é a festa da Páscoa, é o Pessa. Na festa das semanas e na festa das tendas. Festa das semanas lembrando da colheita e na festa das tendas lembrando do período que eles habitaram em tendas no deserto. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Cada um traga a sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Irmãos e irmãs, eu sou forçado pela palavra, orientado pela palavra, motivado pela palavra, a dizer isso a você. Claro, tome 100% de cuidado, porque pilantras mercenários a gente encontra já desde a época dos apóstolos, com Simão, o mago, que quis comprar os dons do Espírito Santo. E antes também, na história do povo de Israel, você percebe nos filhos de Eli, você sempre teve pilantra mercenário. Travestido de religiosidade. Mas, guardada essa atenção, você deve lembrar que Deus te deu tudo que você é e tudo que você tem. E do que Ele te deu como pessoa, como ser, e de tudo que ele te concedeu, em todas as coisas, você deve se apresentar a ele e entregar o melhor da sua oferta ao Senhor. Então, preste atenção para não. Veja, tem alguns casos que são escancarados. As pessoas fazem aí uma espécie de merchandising religioso, né? Então você vai lá. E vem aqui na semana tal, e você vai ser um empresário melhor, e você vai sair daqui assim, sem nenhum problema mais na vida, e coisas assim. Então, atenção à pilantragem. Mas, uma vez que você está atento a isso, esteja atento a isso, e que não vai cair nesse engodo, não deixe de apresentar-se diante do Senhor com a sua dádiva. Entregue o melhor do seu dom, do seu talento, do seu tempo, das suas ofertas, dos seus bens materiais. Entregue o melhor a Ele. Não apareça diante dele de mão vazia. Ele não apareceu diante de você de mão vazia. Você já foi criado por ele, justamente porque ele não se omitiu, ele quis criar você. Então, ofereça a ele também. Entregue a ele, senão você pode se tornar uma pessoa que não corresponde ao amor de Deus, que dá, que doa, que entrega, que se deu em Jesus Cristo, né? Você pode se tornar uma pessoa avarenta do ponto de vista espiritual, emocional, financeiro, né? Fazendo continha do quanto, por favor, em nome de Jesus, não fique fazendo continha de quanto você vai dar, né? E quanto é de. Eu respondi a isso 1.000 vezes já. No Ministério Pastoral. É dízimo do bruto ou do líquido, pastor? Não tem problema de responder, esclarecer o rebanho, mas a questão que você observa muitas vezes é a pessoa querendo, né, ver o quanto ela pode dar para menos. Não, nossa motivação não é quanto eu posso dar para menos, é quanto eu posso dar para mais. Eu quero dar tudo. Deus me criou, eu sou dele, então eu tenho que devolver tudo a ele. Dizia hoje a pastora que nós estamos agora em final de agosto, certamente com os resultados que já temos, vamos atingir uma marca expressiva de escutas da palavra, mas isso não aconteceu à toa. Acontece pela graça de Deus, pela unção que Ele nos concede, mas acontece pela entrega, pela disciplina. Porque se você não parar, não disciplinar, um dia não pode porque está gripado, outro dia não pode porque está com muito trabalho, outro dia está com muito estudo, outro dia está com questão do supermercado que tem que ir, outro dia por isso, outro dia por aquilo, você não se entrega. Então, as pessoas que mais produzem na vida, eu falo de empresários, por exemplo. Quanto mais elas são produtivas e quanto mais elas se entregam, mais elas são capazes de empreender. Assim funcionários também, assim trabalhadores no geral. Quanto mais uma pessoa é disciplinada, mais ela vai se disciplinar. Nós temos uma porção de inspiração que é dada por Deus a cada dia, o fôlego de um vinho novo, de uma nova unção. Mas além da inspiração, é preciso da transpiração. É preciso que você transpire, mesmo naquele dia que você não está tão bem assim, tão inspirado assim, você se dispõe, vai à presença do Senhor, se apresenta diante dele. E você faz a obra dele, e na medida que você está fazendo a obra dele, dando o seu melhor, ele te inunda. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes Deus me ungiu e eu senti a presença dele transbordando antes de ir para um púlpito? Mas a presença transbordava. Vinho ia sendo vertido. Agora, muitas vezes também você não está tão bem. Muitas vezes você não está tão inspirado. E aí, quando você se coloca nas mãos do Senhor, dobra o seu joelho, pede misericórdia, pede ajuda, e quando você está ministrando e acaba de ministrar, você percebe que aquilo que estava te impedindo passou e você voltou a verter mais vinho ainda na transpiração. Então, no estudo deve ser assim. Há um quê de inspiração, cada um na sua área de concentração de estudo, mas você precisa transpirar muito. Os melhores são aqueles que mais transpiram, aqueles que mais se dedicam, tá bom? Na área do trabalho é assim, na área do relacionamento é assim. Na área da vida da igreja é assim, no lazer também é assim. Se você se dedicar, você vai dar o seu melhor. Se você não se dedicar, então não vai conseguir lograr o êxito que Deus deseja. Então ninguém apareça, ninguém se apresente de mão vazia. Versículo 16. Em nome de Jesus, convido a todos vocês, não se apresente de mão vazia nunca diante do Senhor. Dê uma orientação para sua família, para o seu filho, para sua filha. Olha, eu não quero que da nossa casa fique de mãos vazias diante da obra missionária. Eu vou me comprometer com isso e eu quero que vocês se comprometam com aquilo que Deus colocar no seu coração. Convide a família, convide a igreja, líderes e pastores, convide presidentes e bispos, convide os outros, né? Os outros líderes da sua denominação. Ninguém fique de mão vazia diante de Yahvé. Cada um traga a sua dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o teu Deus. Muito bem. Versículo 18, para a parte final. Estabelecerá juízes, policiais e escribas em cada uma das cidades que Yahvé teu Deus vai dar para as tuas tribos. Ele julgará o povo com justiça e equidade. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, não aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes e prejudica a causa dos justos. Busca única e exclusivamente o justo direito, a fim de que vivas e herdes plenamente a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Não perverterás o direito. Não adianta usar de retórica, e não adianta usar de linguagem institucional, e não adianta usar de artifícios, né? De uma forma ou de outra forma. Não perverta o direito. O que é teu, Deus te emprestou. Nem é teu, é dele, né? Está emprestado. E o que não é teu, é do outro. Dê ao outro o que é do outro. Porque os juízes estavam lá para isso, para julgar o povo com justiça, sem fazer acepção de pessoa. O que é do outro é do outro. Cuidado com a corrupção institucional. Não faça acepção de pessoa. Eu estou à vontade hoje. Eu já conheci algumas instituições, então falo para todas, né? Não farás acepção de pessoas. Não aceite suborno. A corrupção cega. O que é do outro é do outro. Busca única e exclusivamente o justo direito. Então não fique usando, mas isso, aquilo. Não tem isso nem aquilo. Foi dado para você em empréstimo por Deus. Então use e use dignamente. E faça multiplicar. Não foi dado para você, foi dado para o outro. Emprestado para o outro. Então, dê ao outro aquilo que é empréstimo dele para com Deus, porque ele vai responder para Deus. Assim você vai herdar plenamente a terra que o Senhor teu Deus te concede. Aleluia. Dois versículos contra a idolatria. Nós temos batido nisso durante 16 capítulos em Deuteronômio, então concluo com isso. Assim não erguerás estelas ou postes ao culto da deusa Aserá, a Baal, ou a qualquer outro deus além do altar que construirás em adoração a Yahvé, o teu Deus. E não levantarás nenhuma outra coluna sagrada, porquanto o Senhor nosso Deus detesta todos os ídolos pagãos. O Senhor nosso Deus, vou repetir, detesta todos os ídolos pagãos. O Senhor nosso Deus detesta todos os ídolos pagãos. A única diferença daquele período para hoje é que nós não vamos entrar em luta contra a carne, contra as pessoas, mas vamos entrar em luta contra principados e potestades, poderes espirituais do maligno, né? E fazer, claro, tudo o que pudermos fazer no campo do diálogo, mas e do bom testemunho. Mas a diferença é essa, a forma. Mas quanto ao fato de que Deus tolere, não, Deus não tolera idolatria de modo algum. Naquela época, a deusa será. Era uma deusa muito adorada. Baal também era um deus muito adorado, uma divindade muito adorada, Aserá e Baal, né? Mas no Egito tinham outros, tem até uma pregação sobre isso no canal Metanoia. Então veja lá, no Egito eram outros e hoje são outros nomes, mas Deus não tolera. Deus não tolera, então não toleremos também nenhuma divindade. O que nós vamos fazer? Pregar o Evangelho. O que nós vamos fazer? Orar. O que nós vamos fazer? Jejuar. O que nós vamos fazer? Testemunhar. Para que um dia, todo joelho. Na verdade, isso vai acontecer, né? Mas o máximo de pessoas aceite a Jesus. Porque todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar, ou para salvação ou para perdição, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Trabalhemos o máximo que pudermos para que o maior número de pessoas conheça o Evangelho e se dobre diante do Senhor e confesse para sua salvação: Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que essa devocional reavive no seu coração a celebração da Páscoa, a libertação de todo o cativeiro, a festa da colheita, ou seja, depois do que Deus te der, te abençoar, você vai entregar a Ele de volta da tua colheita. Eles tinham, né, 7 semanas, a festa dos tabernáculos. Habite nessa terra como se você fosse uma tenda. Você é uma tenda onde habita o Espírito Santo. E que essa seja uma grande celebração da festa das tendas ou dos tabernáculos. E rejeite toda idolatria e dê testemunho de que o Deus eterno é único e criador de todas as coisas. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, Ele que é o Senhor, o Salvador, o Criador, o Libertador. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida, em nome de Jesus, permitindo o Senhor, nós vamos trabalhar posteriormente o capítulo 17. Muito bem, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, a firmeza, a determinação, a disciplina do Espírito Santo seja sobre nós, nos fazendo celebrar a Páscoa, nos livrando de todo o cativeiro do pecado e da morte. Que o Espírito Santo nos leve a celebrar a festa da colheita, devolvendo do que Deus nos deu a melhor porção e não aparecendo diante dele de mãos vazias, e que não deixemos de celebrar jamais a festa dos tabernáculos, porque nós somos uma tenda onde habita o Espírito Santo de Deus, e que a nossa vida e testemunho seja um instrumento de anúncio de que Deus é o Criador e Libertador e não há outra divindade que seja de fato verdadeira. Todos saibam disso e se rendam em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus.